A 8 de novembro foi assinado o auto da adjudicação, o segundo, da obra de espaçadiços, lá, de requalificação, paisagem, sul da Ribeira. Segundo a informação, 120 dias para a obra acabar. Se assim é, este o prazo, é o que está nas notícias do acontecimento em que houve deslocação ao açude para assinar a adjudicação, mas 120 dias passou o prazo, nem sequer começou. Uma ligeira mexida nas terras, lá na zona do açude, junto à margem direita. E, portanto, assim sendo, o que é que aconteceu? Será a segunda derrapagem. A segunda derrapagem no tempo já deve ser, se o prazo for uns 120 dias. Agora, qual é a derrapagem que vem a seguir? Novo contrato, nova adjudicação? É que da primeira para a segunda foram 200 mil euros. Foi a diferença. Houve uma diferença de tempo que custou 200 mil euros. Da segunda para a terceira, já está em 400 mil. Vamos bem. Da segunda para a terceira, corte sem serviço. Ou seja, então, a mesma empresa não cumpre os prazos duas vezes seguidas. Eu fogo que as empresas tenham sucesso, mas que cumpram as suas obrigações. Porque é o nosso dinheiro, dos nossos impostos, que anda aqui a pagar isto.